cartas já não adiantam mais. Quero ouvir a sua voz. Vou telefonar dizendo que eu estou quase morrendo de saudade de você. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. CL Telecom, soluções em internet, 100% fibra pra você aproveitar. Em casa ou no trabalho, é CL Telecom. O mundo ao seu alcance, venha se conectar. Está precisando de uma internet de verdade? Vem pra CL. Ligue agora para 33410986 ou pelo WhatsApp 98552-5370. Rádio Maranguape FM, tá no ar, tá com você 24 horas de som, música pra te envolver. No pop, no sertanejo, no forró e no reggae. 87.9 Maranguape FM, toca o que você quer ouvir. Rádio Maranguape FM, tá no ar, tá com você. 24 horas de som, música pra te envolver. No pop, no sertanejo, no forró e no reggae. Na Maranguape FM, toca o que você quer ouvir. Ouvir. Vinte e três horas e 31 minutos. ZYV 709, Rádio Maranguape FM. Fone 3341-1422. Visite nosso site www.maranguapefm.com.br. Vinte e três horas e 31 minutos. Maranguape FM. Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo, amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Está no ar mais um programa Amado Batista para todo o Brasil. Gente, como é que estão aí os preparativos das festas natalinas? 23 horas e 32 minutos. Quero aproveitar esse dia de hoje para desejar a todos vocês, aos meus ouvintes do Brasil inteiro, Feliz Natal. Hoje, véspera de Natal, a gente já começa a entrar no clima hoje, né? A família já está reunida hoje para comemorar, para festejar esse dia tão importante em todos os lares brasileiros. Que vocês tenham um Natal brilhante, que todos nós tenhamos um Natal bacana. Delson Moura, família, todos aqui da Rádio Estúdio Brasil, Charles Help, Franklin Russo, a família, você que ouve esse programa, não importa o lugar, não importa, Feliz Natal para você, viu? É o que nós desejamos a todos. E para começar aqui o programa do Amado Batista, vamos trazer a primeira música do dia, Não Quero Falar Com Ela.